tua ausência. E o quê? Da boca pra fora. Mãozinha pra cima, todo mundo no balanço que eu vou. Diga que não. É da minha que vai voltar. Isso aí. Diga que tu me não quer. Ando tão desesperado, o coração apertado, e a saudade de você vai me matar. Tava fora de mim. Foi da boca pra fora. Foi da boca pra fora. Da boca pra fora. Da boca pra fora. Diga que não é verdade. E aí? E a saudade de você me matar. Diga que não é verdade, que vai voltar. Diga que de mim não quer se separar. Ando tão desesperado, o coração apertado, e a saudade de você. Da saudade, poderoso Águia Saudade. Eu sei, o momento é complicado, mas não podia fazer isso. Eu não fui um bom rapaz. Espero que você. Chegou!

pensando em ti. DJ Rodrigo Saudade. Obrigado por estarmos em primeiro lugar no seu coração.